Nas Coxas Produções, Pervê, Overrap, tanto faz, certo? Mais uma vez no mic, eu Fel, Cleo e Verrap. Abra os olhos. Sem proferir abobrinhas, faço mais uma das minhas composições. Rapeando, ampliando, diversificando os versos. Sigo por esse universo. Revoluções fazendo através da escrita. Além das incertezas dessa vida, vou ainda que um lugar desconhecido seja o futuro. Imagem não é nada, com inteligência posso ganhar o mundo. Deleto a palavra limitada e atravesso para outra dimensão com muita inovação. Trazendo novas formas de rimas, o embar da cama vem expandindo as palavras desse novo dicionário. Diferente do qual você está acostumado a ouvir, vai sentir a diferença enquanto as informações a mente absorve. Ao mesmo tempo como quem ouve a sinfonia, a magia te envolve. Abra os olhos para ouvir a boa música. Prepare seus ouvidos para ver aquilo que escuta. Som sem conteúdo é mania nacional. Fundamental capitalismo anticultural. Abra os olhos para ouvir a boa música. Prepare seus ouvidos para ver aquilo que escuta. Som sem conteúdo é mania nacional. Fundamental capitalismo anticultural. Natural enquanto esboça, tomo um café com leite. Manuseando meu hashi, não coloque o diferente. Eu limpo os olhos com cotonete. Pingo colírio nos ouvidos pela sombra de grande. Que não se compraz no horizonte limitado, imbuído em suas atmosferas, onde eu vejo, mas o invejo me proporciona inspirações que se mantém indelével com um conteúdo inerente como a verdade e elogia. Também ofende sem medida certa, nem análise da métrica desenvolvida pra contradizer os que falam. Nada se cria, tudo é copiado. Medi-me casa no estado nutritivo de adejo. Quebro essas regras, além das margens do caderno coloquial, estabelecendo contatos imediatos por onde menos se espera, com palavras atingindo seu âmago intelecto. Abra os olhos para ouvir a boa música. Prepare seus ouvidos para ver aquilo que escuta. Som sem conteúdo é mania nacional. Fundamental capitalismo anticultural. Abra os olhos para ouvir a boa música. Prepare seus ouvidos para ver aquilo que escuta. Som sem conteúdo é mania nacional. Fundamental capitalismo anticultural. Segurando o microfone direito com a mão esquerda. Sou Verrap, idioma, rimo que vem na telha. Dentro de um respeito lógico, porque eu penso no próximo. Se ofender e abrir os olhos é meu propósito. Que bom seria se todos fossem educados musicalmente, não dando valor àquilo que toca no rádio diariamente. Um monte de música apelativa, um triste fato. Vários contaminados, aumenta o volume, ouve no carro. Música verdadeira sempre mais difícil acesso. Pra mim aquilo que mais toca no rádio é um verdadeiro regresso. É que nem informação sagrada que nunca chega a público. Novela passa na tela deixando o povo estúpido. Aquilo que não presta, a maioria valoriza a chance de fazer do de útil. Desperdiça, preguiça, risque essa palavra do dicionário. Que essa rádio depois vai nascer e compra um disco raro. Abra os olhos para ouvir a boa música. Prepare seus ouvidos para ver aquilo que escuta. Som sem conteúdo é mania nacional. Fundamental capitalismo anticultural. Abra os olhos para ouvir a boa música. Prepare seus ouvidos para ver aquilo que escuta. Som sem conteúdo é mania nacional. Fundamental capitalismo anticultural.